Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, 29 de agosto de 2021, uma linda manhã, bem fria e agradável aqui em Santa Bárbara do Oeste, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos a postos para começar mais um diálogo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, mais uma vez, né? Estamos aqui prazerosos por poder participar de mais um programa Visão Espírita. Que Jesus nos abençoe e que possamos fazer o melhor no dia de hoje. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Você sabe que a cada dia eu respeito mais a doutrina espírita. Sim. Porque a cada dia nós vamos, nos fatos da vida, encontrando a explicação dentro do espiritismo e de forma muito clara, muito lógica. Então, você que está aí com a gente hoje, estude espiritismo. Estude, leia, pense no espiritismo, porque é o consolador prometido no sentido de explicar as dificuldades e as situações que passamos em nossa encarnação. E isso, ou seja, consolar. Consolar. Dar para nós um conforto. De muitas vezes tem gente aqui nos ouvindo que pode falar assim, por que que aconteceu isso comigo? Não é com você. É com qualquer um de nós a possibilidade. Né? Essa possibilidade é para qualquer um de nós. Tudo pode acontecer com a gente. Então, que a gente plante um bom presente para que lá na frente as possibilidades de coisas boas aumentem. Né? Mas nós temos um passado para responder constantemente em nossa vida. Um bom programa para nós. Se eu tivesse que fazer uma representação do Espiritismo, eu representaria o Espiritismo como se fosse uma chave. A chave abre a porta e lhe mostra um novo horizonte, um novo universo, onde você vai conseguir resposta para tudo. Muito bem, meus amigos. Então, vamos começar hoje o programa Visão Espírita. Ainda estamos abordando o capítulo 7 do livro A Gênese, que fala sobre os períodos geológicos da Terra. E hoje é a Visão Espírita dos Períodos Geológicos 3. E, lendo o que Kardec escreveu, eu sempre faço essa frase inicial para que a gente se sintonize nos assuntos que serão tratados no dia de hoje. Ao ler a obra de Kardec, merece destaque o interesse de Allan Kardec em estudar e entender o tempo geológico da Terra, com todas as suas divisões, éons, eras, períodos e épocas. Dessa forma, aproximava a doutrina espírita da ciência acadêmica, dos conhecimentos específicos da astronomia e trazia informações valiosíssimas sobre a origem do lar terreno. Ao conhecer os avanços da geologia, traçava pontes entre o entendimento e a ciência acadêmica e o espiritismo. Tudo se aproximava e se encaixava, tudo fazia sentido. Espiritismo e geologia se complementavam, formando um entendimento comum. Então é com esse editorial, com essa página de abertura, que começamos o programa Visão Espírita, e agora já estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Fonte Viva, sempre apresentamos a capa aqui, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel. E hoje selecionamos o capítulo 95. Vê e segue. E a frase eleita por Emmanuel está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, quando ele diz: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E baseado nessa informação, Emmanuel assim escreve: apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros do ministério. Chegada a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal. E identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente, provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Luiz. Aqui eu lembro mais uma vez, né, a frase que o Alan gosta muito de mencionar: distraído vamos vivendo, né? E é uma pura realidade. Quando nós desconhecemos, nós não temos nem razão para nos focarmos em alguma coisa, porque a gente vai vivendo, né? Aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida levo eu, né? E, então, essa frase de João, ela é muito comum a qualquer uma criatura que já tenha encontrado isso que João encontrou. Eu estava cego, agora enxergo. Esse é uma afirmativa assim, muito clara e muito representativa do momento que nós não conhecíamos nada, e a partir do momento que nós começamos a conhecer alguma coisa. O primeiro ponto que nós devemos aí enaltecer é que a partir do momento que a gente fica conhecendo, a gente começa a ter contato com essa visão. Então, quando você vê e você constata que você começa a enxergar alguma coisa, aí não tem mais retorno. Porque a vontade de enxergar mais claro é violenta. E aí você quer acelerar. Essa aceleração, o Evangelho é muito claro, não adianta muito você acelerar só no conhecimento. Você tem que acelerar também na compreensão das coisas. E elas são inerentes aceleração no conhecimento, ela é proporcional à aceleração que você possa empreender na sua forma de vida. Porque ao se modificar, você vai começando a fazer algumas coisas que antes você estava distraído, e aí você começa a tomar gosto por aquilo. Começa a fazer sentido. Até então, quando você lia que você tem que dar a outra face, a tua reação era outra. Dá uma outra face, uma ova. Eu dou o troco, né? Porque eu não admito. Esse é o pensamento lógico. É o pensamento daquele que não encontra explicação o porquê dar a outra face. Agora, à medida que você vai ampliando o seu conhecimento, você passa a ver que você não está diante de um inimigo, está diante de um coitado, de um sofredor, de uma criatura que não possui a compreensão que você compreende, que você tem. Aí você vai entendendo, né? Então, essa frase ela foi muito feliz, muito boa, reforçando tudo aquilo que a gente sempre diz aqui. O nosso programa, nós damos pincelada daquilo que nós tivemos o privilégio de mergulhar, né? Cada lição dessa, quando a gente vem para o programa, a gente mergulha no que aquele autor falou, no que aquele autor pensou, e trazemos para cá algumas observações, alguns pontos de vista nossos. E quem nos ouve, escuta isso. Não teve o privilégio de mergulhar no todo. Então, essa frase, ela é uma confirmação de tudo aquilo que nós dizemos. A leitura nos traz uma compreensão muito ampla, que nós vamos usar para nós de forma muito intensa. E é uma luta, e a coisa só se dá mesmo no campo individual. Não é o fato de ler, não é o fato de conhecer, é o fato de como aquilo vai se aplicar no nosso comportamento diário. Porque nós passamos a ampliar a nossa consciência. E consciência ninguém consegue trair. É o nosso interior exposto de uma forma clara e a gente não consegue enganar. É muito claro, é só uma questão de tempo. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, qual a sua opinião do capítulo Vê e Segue? Olha, meu amigo, eu estava, enquanto você lia o texto, o Luiz comentava, desculpa, Luiz, mas eu não estava conseguindo nem escutar o que o Luiz estava falando. Eu estava meditando no texto, assim. O texto é muito profundo. Ele é muito profundo. Porque eu vi o comecinho que o Luiz falou, que eu sempre repito, né? Eu tenho até um artigo sobre isso, acho que vai virar um livro, viu, Luiz? Distraídos Vamos Vivendo, é um bom título para livros. Eu acho que eu vou criar um livro sobre isso, porque eu vou chamar essa distração não só do olhar nosso sobre a gente, mas do olhar nosso nos comparando com os outros, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando ele nos lembra esse texto, né? Vê e segue, é difícil a gente manter na nossa vida e em volta da gente as mesmas pessoas, os mesmos amigos, quando a nossa tabela de valores modifica, usando os termos do Emmanuel, né? E às vezes a gente quer, de forma até impositiva, fazer com que aqueles amigos que estão com a gente também mudem a sua tabela de valores, mas cada um no seu tempo. Então, tem horas que em alguns grupos sociais você já não faz mais parte. Você pode até insistir em ficar ali, mas você não combina com a tabela de valores daquele grupo. Então, você tem dois caminhos. Ou você está ali para desenvolver resistência, resiliência, paciência, tolerância? Porque, na realidade, você está pouco ensinando ali, né? Você vai ensinando alguma coisa com seus exemplos, mas muitas vezes você fraqueja, porque a gente é imperfeito, né? Então, aí você, mais uma vez, usando as palavras de Emmanuel, né? Você acaba provocando discussões, né? Porque a sua atitude é diferente do grupo que você pertence, né? O meu pai, ele usa uma frase que ele fala assim: corpo estranho, a plebe estranha. É uma brincadeira dele com essa palavra estranha, né? Ele sempre inventa umas palavras assim, mas você se torna um corpo estranho num meio, porque você se diferencia, você quer seguir Jesus. E as pessoas não vão conseguir entender da mesma maneira do que você está praticando. Então, você acaba criando confusões, você acaba provocando discussões, porque você começa a mudar, né, a maneira de ver as coisas. E aí as coisas ficam difíceis na convivência, né? Então, o Luiz fala muito uma frase que é: auxilia e passa, né? Então, eu acho que a gente tem que entender também dentro desse modelo. Eu vejo as coisas que acontecem, eu vejo as dificuldades do outro e as minhas, mas eu sigo apesar de qualquer situação. Eu não me deixo abater por qualquer uma dessas situações, sejam elas positivas ou negativas, porque em alguns grupos você começa a se diferenciar dos outros e você começa a ser louvado por isso. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Mas é difícil você ficar na posição de exemplo também. Então, tenta não ver também os elogios, sabe? Da mesma forma que você não vê os ataques, tenta não ver os elogios, porque os elogios também são uma forma sutil de te distrair e te tirar do foco de construção interior. Então, é um texto assim que eu vou levar para o dia inteiro hoje, viu, Geraldo? Eu vou pensar muito nisso aí ainda, viu? Obrigado de trazer. Quando eu vi esse texto, todo mundo sabe que eu gosto muito de me ater ao título. E você fica imaginando a seguinte cena: alguém caminhando simbolicamente num caminho da evolução e começa a descobrir a verdade. Então Emmanuel fala: vê e segue. Porque tem muita gente que vê e volta para trás, que vê e vira para a direita, vira para a esquerda. Não, vê e segue. Quer dizer, você acabou adquirindo mais informações e certamente essas informações vão mudar os seus valores. Então, vê e segue. Porque todos nós, eu estava pensando, Alain e Luiz, quando nós nascemos, a gente não tem os valores, nós somos crianças, a gente acaba, por tabela, vivendo os valores dos pais. Só que os nossos pais nasceram 70 anos, 60 anos atrás. E tinham outros valores, era uma outra realidade. Os valores morais eram os mesmos, mas não é só valor moral à vida, é valor moral e outros valores também. E aí, ao longo da vida, a vida toda, você vai construindo os seus valores. Você vai refazendo os seus valores. E quando você se debruça sobre a doutrina espírita, você mergulha, como se fosse uma dissecção médica, na dissecção da sua própria personalidade. Você tem que se modificar, não existe alternativa. Então, a verdade, muitas vezes, choca, porque nós estamos acostumados ao mundo de faz de conta do personalismo. Então, Emmanuel fala: vê e segue. Naqueles templos iniciáticos do Egito, tinha sempre um guia que falava para os iniciados egípcios: confia e segue. Confia e segue. É difícil, parece que é um drama, é uma prova. Confia e segue. Então, esse capítulo do Emmanuel, ele é muito interessante. Como o Alain disse, você vai aprendendo a mudar os seus valores. E depois que você descobre os grandes ensinamentos da doutrina espírita, como Emmanuel fala aqui, você sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Os seus ídolos vão sendo caídos. E esses ídolos serão substituídos por novos valores. E como Emmanuel fala, só para finalizar, você descortina esferas novas de luta. Então, onde você tinha prazer de lutar, agora aquilo não lhe atrai mais. Aquilo passa a ser menos importante para você. E você tem que refazer rotas, novos caminhos. Então, é só você olhar você hoje. Eu, Geraldo, hoje, o Luiz, hoje. O Luiz de hoje é igual o Luiz de 40 anos atrás? Não, o Luiz certamente modificou valores, se aprofundou. Aqui é mais interessante, aqui é menos interessante. Isso eu posso me dedicar a isso? Não, agora não. Então, a gente vai crescendo. Então, vê e segue. Esse foi o entendimento que eu tive desse capítulo maravilhoso do Emmanuel aqui. Muito bem, meus amigos. Acho que a discussão começa boa, trocando essas ideias. E como nada acontece ao acaso, o livro Parábolas e Ensino de Jesus vai dar sequência nessa discussão. E é um assunto que é interessante, Luiz e Allan, pelas particularidades técnicas da mediunidade, que eu tenho certeza que vocês abordarão. Eu vou fazer a leitura que está no Evangelho de Marcos, e Luiz e Allan faz o comentário, depois tem os aspectos do Caibá Schutter aqui. O capítulo chama-se Transfiguração no Tabor. Passo a leitura do texto evangélico. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as pôde alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, porque não sabia o que havia de dizer, pois estavam aterrorizados. E veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. E eles, olhando de repente em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só Jesus. Luiz. Você vê que interessante, né? Normalmente, as transfigurações, elas se davam através do médium, que em se transfigurando, ele mostrava o semblante de um espírito elevado que o acompanha, né? Essa transfiguração é do próprio Jesus. E aí ele fala da veste alva, né? Comparando assim com realmente uma coisa brilhante. Isso aí confirma o grau de elevação daquele espírito, né? Então, existem muitos casos na esfera mediúnica, onde, em casos de materialização, de própria transfiguração, que o médium, com seu pensamento, acabava atrapalhando a manifestação do espírito. E, em vez de aparecer o espírito materializado ou transfigurado, aparecia o semblante do médium. E os espíritos sempre disseram que é muito difícil fazer todo esse trabalho com ectoplasma do ser humano, porque a interferência do pensamento do médium se dá de uma forma muito acentuada. Quando eles usam ectoplasma de outras fontes, não existe essa interferência. E essa passagem é muito linda, porque você vê que João, já influenciado, inclusive, pela própria cultura judaica, já quer erguer tabernáculo. Né? Fórmulas, que é imagens, né? E a voz que se sucede é de: esse é o meu filho amado. Então, dando uma confirmação nessa passagem sobre a importância e a elevação de Jesus. Então, às vezes, a sociedade quer colocar Jesus num nível humano, né? Num nível assim, humano em termos de provas e expiações, né? Com os defeitos que nós ainda temos. Não que Jesus seja um Deus ou faça parte da Trindade, mas Jesus é um Deus com D minúsculo, como nós. Ele se tornou perfeito, ele se mostrou no seu estado, no auge da perfeição. E ele veio justamente para nos servir como modelo e guia. E você vê que todo o trabalho da sociedade não cristã é mostrar Jesus como uma utopia. É justamente desconstruir a figura desse ser perfeito que voltou a habitar entre nós para servir de modelo à humanidade. E isso é a coisa maior que existe. Como esse modelo, isso é uma figura muito forte, é um referencial muito forte. Esse é o nosso paradigma, esse é o nosso referencial. Então, o referencial de Jesus para a humanidade é um paradigma muito forte, muito intenso, que é muito difícil da humanidade entrar nele e ser desprovida dessa consciência. Então, realmente, de novo, né, mais uma lição nos incitando à compreensão, nos incitando ao conhecimento, para que, incorporado isso à nossa existência, a nossa vivência seja o mais próximo possível daquilo que Jesus nos trouxe. É um texto também muito legal. Eu queria insistir muito aqui, se a gente passar o estudo todo do Caibar e pelo menos não tivermos assim uns 50% do nosso público adquirindo essa obra para ler, realmente nós não atingimos um objetivo bom. Porque nós passamos praticamente um ano falando sobre Caibar Schutte, mostrando os exemplos que ele nos traz. E o que a gente traz aqui para o nosso público é uma migalha do que está dentro desse livro. De novo, insisto, e Abel vai nos relatar mais, né, de outras pessoas que procuram esse livro na biblioteca do centro. Um abraço. Obrigado, Geraldo. É isso aí. Luiz, me permita fazer duas perguntas a você? Fica à vontade. Porque quando se fala em transfiguração, seria interessante assim, eu iria fazer duas perguntas. Primeiro, definir o que é transfiguração. E segundo, você falou uma coisa muito interessante, que o ectoplasma nem sempre é do médium. Se não é do médium, é da onde? Então, assim, definir o que é transfiguração e qual é essa alternativa do ectoplasma. A transfiguração é um resplandecimento por trás da figura que cede o ectoplasma daquele espírito que quer se mostrar. Então, por exemplo, eu posso ser um médium, ter esse ectoplasma em abundância e transfigurar a figura, por exemplo, de um Dom Pedro I, que queira se manifestar. Tá? Com relação à materialização, é a mesma coisa. Com relação ao ectoplasma, os espíritos podem pegar no médium ou na própria natureza. Tá? Existem outras fontes de onde eles se utilizam, de vegetais e assim por diante. Excelente, tá bom? Luiz. Muito obrigado, viu? Alan, estou aqui ávido por ouvi-lo. Ai, meu amigo. Vamos imaginar assim que nós três que subimos com Jesus lá, né? Então, nós estávamos lá para testemunhar, olha só, que é a parte mais importante disso, para testemunhar a existência do plano espiritual. E porque Jesus, né, naquele momento, ou porque Deus, que estava ali naquele processo, né, evoca naquele momento Moisés e Elias. Porque eram as duas figuras que era já sabido o desencarne por aqueles três testemunhas que estavam ali, e era sabido que se eles se manifestassem ali, alguma coisa era que não o corpo físico. Então, naquela hora, naquele momento, a espiritualidade estava dando, através de Jesus, nosso governador espiritual, uma amostra para três discípulos que iriam ser responsáveis em multiplicar esse conhecimento para os demais. Por que será que Jesus só pega os três, né? Porque ele tinha 12. O que que mudaria ele levar 3 ou 12? Não mudaria muita coisa. Mas nós hoje, quando estudamos a mediunidade, sabemos da necessária vibração para que a coisa aconteça, mediunicamente falando. Então, provavelmente, Jesus pegou os três mais inspirados e mais afeitos àquele processo, utilizou talvez de um ou dois deles, ou até dos três, de ectoplasma para fazer aquela manifestação. Como o Luiz falou, podendo ainda usar das forças da natureza, dos animais, das plantas, e aparece, então, Moisés e Elias. Nesse momento, estava ali mostrando claramente àqueles discípulos que o espírito não morre. O corpo físico morre, mas o espírito não morre. E daí, como esse pessoal não entendeu ainda, quando ele desencarna, ele volta para eles. Eu falo, agora vocês estão entendendo? Ó, eu também voltei. Vocês entenderam que o espírito é imortal? Vocês entenderam isso? Era a grande lição dessa lição da transfiguração no Tabor. E aqueles espíritos, ainda mostrando muitas características humanas, né? Então, naquela hora, já queriam construir um templo, né? Construir um templo, né? Era forma, o tabernáculo era uma tenda, né? Então, eles queriam construir uma tenda para proteger aquilo como se aquilo fosse divino. E aí Jesus fala para eles que não, e até acaba com a transfiguração. Ele fala, bom, chega, né? Vocês não estão entendendo. O que eu estou mostrando para vocês é o espírito, não a matéria. Entenderam isso? É o espírito, não a matéria. E vocês querem cultuar o espírito num templo erigido pelo homem. Não, o espírito está no coração, nós não precisamos de templo, né? Então, são duas lições grandiosas que nós tivemos naquele momento ali. Alan, igualmente como eu fiz com o Luiz, me permita fazer duas perguntas a você? Claro, meu querido. Duas perguntas. Primeiro, assim, provavelmente Jesus se utilizava dos apóstolos como médiums para realizar ou para fazer transparecer alguns fenômenos mediúnicos. Certo ou errado? Certo. Certo. Isso é uma coisa interessante. Então, os apóstolos não estava ao acaso ao lado de Jesus, e a gente pode reparar que determinados fenômenos aconteciam sempre com certos apóstolos, não com outros. Segundo, você acha que os discípulos da época compreenderam exatamente Jesus? Acho que não. Naquele momento, não. Eu acho que muitos deles foram compreender ao longo da própria vida que continuou. Então, mas isso acontece com a gente também, né, Geraldo? Isso. Às vezes a gente escuta uma... Eu vou falar a verdade, mas assim, com reservas. A gente escuta uma fala lá, vamos falar assim, a gente escuta uma fala e naquela fala a gente fica pensativo nela. Você fala assim, nossa, o que que essa fala quer dizer, né? Onde esse cara quer chegar? Então, a gente, às vezes, precisa de muito tempo, né? Comigo já aconteceu muitas vezes, assim, eu leio alguma coisa e naquele momento, eu despertar uma interrogação na minha cabeça, assim, né? Falo assim, mas o que que eu li agora, né? não tem a real compreensão. Eu sei que tem alguma coisa aí, mas eu não consigo ter a capacidade de pescar essa outra coisa, né? E daí a gente escuta uma outra coisa, aí de repente você tem um insight, assim, né? Alguém, num outro contexto, fala uma palavra qualquer e parece que era aquela chave que faltava para encaixar aquele conhecimento. Você foi clac, aquela, sabe aqueles desenhos que parece uma luz acendendo assim, ideia, tu! É que nem aquela luzinha que acende assim, ideia, psh. Você fala assim, nossa, eu entendi. Mas às vezes leva anos para a gente compreender. Então você imagina, se hoje acontece isso com a gente, em 2021, você imagina aqueles apóstolos, cara, eles eram rudes, de vida simples, né? Então eles atingirem Jesus estava exigindo deles uma compreensão que até hoje muita gente, a maioria de nós, não tem, né? Então, eu acho que com o tempo eles sim entenderam a missão que estava dada a cada um deles e viveram por isso depois, né? É a hora que o Jesus nasceu neles. Eu ouvi uma vez, só para finalizar esse bloco, que guardada as respectivas proporções, os 12 apóstolos representavam a humanidade. Existem aquelas pessoas que são muito próximas do mestre, que colaboram com o mestre, que entendem o mestre. Existem aqueles que estão com Jesus, mas não entendem o mestre, e chegam ao ponto até de traí-lo, de levá-lo à condenação. Então, de uma certa forma, de maneira bastante figurada, tudo o que aconteceu entre Jesus e os apóstolos retrata, de uma certa forma, a humanidade inteira aqui do planeta Terra. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Lembrando as 10 virgens, né? Que a Terezinha também ela traça um paralelo com o percentual da humanidade. Ah, então... 10 e 12 são próximos. São próximos, muito bem. É. Muito bem, meus amigos, acabamos esse segundo bloco do programa Visão Espírita. Estamos com um tempo bastante hábil para que as nossas perguntas e respostas no terceiro bloco possam abranger de maneira completa, tentando chegar a completar o assunto das perguntas que vamos fazer. Geraldo, diga, Geraldo, deixa eu interromper você só um segundinho, porque o Luiz Shane é um amigão nosso que sempre está nos dando uma dica, e hoje eu vou aqui salientar a lembrança dele, que hoje fazem 8 anos, faz, né? 8 anos do desencarne da escritora espírita Terezinha de Oliveira. A Terezinha de Oliveira, nossa querida amiga na encarnação, veio ao programa Visão Espírita algumas vezes ser entrevistada. A prece que o Wilson colocou nos 2 dias que eu não vim aí, que eu não consigo colocar aqui por conta de problemas tecnológicos, é na voz da Terezinha de Oliveira, maravilhosa. Nós utilizamos os livros da Terezinha por vários anos aqui nos nossos comentários. São livros fantásticos de estudo do Espiritismo. Se toda casa espírita utilizasse dos livros da Terezinha para o estudo da doutrina espírita, nós formaríamos grandes espíritas. O povo às vezes quer ficar inventando uma apostila, inventando a roda já existe, está na forma dos livros da Terezinha de Oliveira de estudo. Muito obrigado de lembrar, Luiz. Um beijo no coração da Terezinha, onde ela estiver, porque eu sei que o trabalho dela continua. Então, é uma lembrança que eu não podia deixar de fazer aí do Luiz, tá bom, meu querido? Nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de entrevistar, ela foi no programa, estava ela, eu, você, eu acho que o Luiz estava junto, né? Foi assim um dia inesquecível pela simplicidade, pela espiritualidade dela, e tenho certeza que ela está num bom lugar, lá no mundo espiritual. Pessoa iluminada, né, João? Pessoa iluminada, bondosa, assim, ela irradiava uma simplicidade, uma bondade, né? Eu acho que ela anda por aqui. Deus queira que continue, né, nos ajudando aí. Muito bem, meus amigos. Eu coloquei uma observação para que vocês me entendam. As perguntas que se seguem foram frutos da leitura desses 2 itens das reflexões que tivemos e que nos remeteram a tais questionamentos. Às vezes as perguntas parecem parecidas, são semelhantes, mas sempre tem uma conotação diferente. E como nós estamos estudando a geologia, eu achei interessante falar essa frase, mais ou menos, para o indivíduo que não é um geólogo, para que a gente entenda o que o Kardec quis fazer ao relatar a geologia aqui. Qualquer estudioso da geologia se fundamenta nas evidências geológicas registradas nas camadas do planeta Terra. A Terra, entre aspas, fala da sua própria história ao utilizar o carbono 14 para investigação. Todo ser vivo tem em sua constituição partículas de carbono. Dentre as partículas de carbono, existe uma partícula específica que nos possibilita datar com relativa exatidão em que época tais seres viveram. Mas isso não tinha na época do Kardec. Kardec tinha essa, como se fosse uma previsão do que iria acontecer. E o relato que o Kardec faz é como se ele conhecesse muito o carbono 14. Por isso que eu achei interessante trazer esse relato aqui. E aí eu começo fazendo a primeira pergunta ao Luiz. Luiz, na página de apresentação do livro A Gênese, encontramos essa frase de Allan Kardec. A ciência é chamada a explicar a gênese segundo as leis da matéria. Fecha aspas. Ao estudar e expor os conhecimentos geológicos, Kardec nos chama para o conhecimento científico. Então, ao ser espírita, é muito importante que você não leia só obras espíritas. Você leia a ciência, estude a ciência, acompanhe a ciência. Essa foi a mensagem do Kardec. E aí eu pergunto ao Luiz. Esse estudo de Kardec tinha como um dos seus objetivos desfazer as interpretações ingênuas e pueris da origem do mundo veiculadas por outras religiões? Geraldo, a intenção dele, não sei se foi essa, mas a intenção dele foi retratar o aspecto científico da coisa. A geologia não parte de hipóteses, ela parte de constatações. A geologia constata, então, quando você está... É aquela frase, né, contra fatos, não há argumento. Ela constata, ela apresenta um fato. Esse período é caracterizado pela quantidade de carbono que existia na atmosfera. A quantidade de carbono na atmosfera favorece o crescimento dos vegetais. Por isso que os vegetais eram assim, de tamanho astronômico. Eles cresciam numa abundância danada. Por outro lado, você observa que Deus não age por milagre. Ele age cientificamente. Qual era o jeito de ele minimizar a quantidade de carbono existente na atmosfera? Criando seres que absorvessem esse carbono, diminuindo a sua quantidade na atmosfera. Então, as plantas eram coisas enormes, não existiam árvores. Então, era justamente para esse fim. Absorver o carbono que existia em abundância e não permitia a criação de outros seres vivos que dependiam mais do oxigênio. Então, ele criou essas plantas em tamanhos enormes para absorver de forma natural esse carbono e propiciar um clima propício à vinda dos animais e vegetais menos enormes. Assim. É isso aí. É isso mesmo, Luiz. Eu assim, realmente a sua resposta foi completa. Mas, assim, acaba, de uma certa forma, também ajudando a desfazer a interpretação pueril. Né? É automático, né, Geraldo? Porque a como é que se diz? A fantasia, A fantasia, ela se destrói por si. Naturalmente. É a casa construída sobre a areia. Exatamente. E você, Luiz, tocou num assunto muito interessante. Você falando da explicação desse carbono 14, dos vegetais gigantes, muitas vezes passa na cabeça de quem lê que aquilo foi obra de um milagre. Então, eu começo o Al-Balan falando o seguinte. A crença no milagre está inserida no inconsciente coletivo e faz um desserviço para a humanidade. Você acreditar no milagre. Essa foi uma afirmação que eu fiz. Então, eu pergunto ao Alan. Esse conhecimento aprofundado da geologia estabelece novos paradigmas para o ensino religioso, Alan? Vai explicando muita coisa, né? Vai explicando muita coisa. Por exemplo, para o homem primitivo, o relâmpago era até um deus, né? Aquele, acontecia o relâmpago, era um deus. O trovão era outro deus, né? O eclipse, sol, né? Era o sol, o acontecimento do sol. Né? Então, assim, como ele não encontra, quando o homem não encontra ou não encontrava alguma explicação, aquilo se tornava um fenômeno divino, né? Falava, aquilo é milagroso, né? Aquilo aconteceu por milagre, né? Então, eu imagino assim que quantas histórias da humanidade se basearam em efeitos físicos da Terra e que, na visão daqueles que ali estavam, virou um milagre. Foram muitos, muitos fenômenos, muitos. Quando a ciência vai evoluindo e vai estudando as manifestações naturais da geologia, né? Que são fenômenos naturais, não é nada milagroso, quando se encontra a explicação do porquê daquilo, aquilo que um dia foi visto como milagre passa a ser visto como um fenômeno natural. Então, a grande contribuição que o Espiritismo traz é falar assim, ó, o milagre não existe. O que parece milagre hoje é falta de uma explicação científica para tal. Que um dia nós teremos a explicação. Por quê? O milagre seria uma derrocada das leis naturais. Seria, assim, um Deus que atua dando favores para uns e problemas para outros, né? Então, Deus faria um tsunami, né? Para matar um monte de gente, é essa a intenção de Deus, né? Eu acho que é diminuir demais o que é Deus, né? Colocar ele com os sentimentos humanos da mesquinharia, né? Da insensatez. Não, tem uma explicação fenomenológica deste acontecimento, de uma movimentação de terra, de uma acomodação de placas. Nosso planeta ainda é jovem e, conforme isso vai se acomodando, provoca furacões, tsunamis, vulcões. Né? É natural, é da natureza da crosta terrestre que essas coisas acontecem. Agora, veja quanto equipamento e quanto estudo ainda tem que ser feito para explicar muitos fenômenos ainda. Né? A gente ainda precisa explicar muita coisa que acontece na nossa Terra. Mas o caminho natural desses conhecimentos da geologia, ela vai mostrando para a gente uma quebra do milagre e um acontecimento do fenômeno. E todo fenômeno passa a ter, então, uma explicação científica, salvo aqueles que a gente ainda não tem recurso para explicar. E é interessante, Ana, isso que você falou, no capítulo lá do Fonte Viva, o Emmanuel fala em mudança de valores. Isso acontece não apenas em religião e filosofia, mas em medicina. Os valores mudam. Quando eu me formei, em 1984, Se alguém dissesse que trataria uma úlcera com antibiótico, esse indivíduo não conhecia nada da fisiopatologia da úlcera. Hoje, trata-se úlcera com antibiótico. Os valores mudaram, as descobertas mostraram que o caminho não era bem esse, uma correção de rota, e aí os valores que você tinha têm que ser alterados por força, como disse o Luiz, da constatação. Você usou o antibiótico, mata a bactéria. Pronto, não tem mais o que discutir. E assim acontece com tudo. Então, quando eu fiz essa pergunta a você, era exatamente isso. Os valores mudam e traçam-se novos caminhos aí para o entendimento da revelação divina. Dando sequência, Luiz, uma outra frase de Kardec, também estampada na página de apresentação do livro Gênesis, diz o seguinte, que é a continuação do que o Alan disse, entre aspas, Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Fecha aspas. Aí eu pergunto a você, Luiz, para que a gente entenda nesse contexto, várias pessoas nos ouvindo aqui, qual é a definição do milagre? E ao estudar a geologia em suas particularidades científicas, você enxerga alguma possibilidade para a existência do milagre na história do planeta Terra? Eu enxergo, sim. A interferência humana. Você veja que em todos esses fenômenos geológicos, você vê quanto tempo demorou para Deus, utilizando as forças naturais, mudar a faceta do planeta. No caso dos vegetais, lá com carbono, depois o oxigênio com aqueles animais, né, que precisavam um consumo muito grande, aí eram aqueles animais enormes, tal. Depois a coisa foi caindo para a normalidade. Agora, na interferência humana, Deus opera milagres. Porque, por exemplo, nós, numa ação de caridade, podemos transformar a vida de uma pessoa que se diz descrente de Deus. E é uma ação que pura e simplesmente desperta naquela pessoa atenção para valores que ela não concebia. Outro dia nós estávamos aí falando sobre aquele autor do Ponto de Mutação, que ele morreu ateu, né? E ele não acreditava na possibilidade de os seus pais se comunicarem. Vamos imaginar que ele tivesse tido a oportunidade de ter contato com um médium, que esse médium tivesse descrito coisas que se passaram em que ele ninguém mais conhecia além dele. Aquilo iria levá-lo a pensar. Então, quando Deus consegue fazer com que o espírito humano reencarne na Terra, ele, na realidade, criou uma super ferramenta para interferir nos fenômenos naturais de forma muito mais rápida. E aí você começa a meditar o quanto você é Deus quando você entra em sintonia com esse Deus de D maiúsculo. É isso aí, Geraldo. Luiz, é muito brilhante a sua resposta. Você dá uma nova conotação ao milagre, né? Não é aquele milagre do faz de conta, da varinha mágica, né? O milagre que você diz é a interferência da inteligência na modificação do meio, de modo a que nos sirvamos melhor do meio. A construção de uma hidrelétrica é um milagre, entre aspas, né? O homem ir na lua é um milagre, entre aspas. Então, assim, é esse tipo de milagre que você destaca, mas não aquele milagre da varinha mágica, faz... Gênio, né? Eu vou citar um. Vamos imaginar que, nesse instante, a espiritualidade proceda o reencarne de uma leva de espíritos que estejam destinados a ser líderes da humanidade nas próximas décadas. Nós vamos criar um milagre. Sim, interessante. Interessante essa. É uma nova visão sobre o milagre, né? Muito isso, interessante. Uma visão que existe, mas a gente pensa pouco nela. Sim, né? Sim. Muito interessante. Muito obrigado, Luiz. Dando sequência, Alan, as conquistas maravilhosas da geologia. Aliás, antes de eu fazer medicina, eu queria ser geólogo, né? Depois eu acabei fazendo medicina. As conquistas maravilhosas da geologia, em algum momento, estremeceram as bases filosóficas do espiritismo? O espiritismo receia a ciência? Uma excelente pergunta. Geraldo, o que é ciência ou não é estudado numa área da filosofia chamada filosofia da ciência. A filosofia da ciência ela propõe, desde o seu começo de existência, desse ramo subdividido da filosofia, catalogar o que seria científico ou não seria científico. Quando lá para o século XVII, com Descartes, aquele pessoal, começaram a criar um modelo novo do que seria a ciência, porque até então a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, né? A Idade Média ela seguiu de uma forma defensora e sustentadora do que seria milagre para as religiões até então. Quando a ciência rompe esse modelo, porque muitos dos tidos milagres começaram a cair por terra, ela rompe, e para ela se defender também, porque todo cientista que aparecia na Idade Média querendo ir contra um pressuposto milagroso do aspecto religioso, ele era até queimado numa fogueira, ele tinha que ser eliminado, né? Até porque só tinha condição de seguir no estudo científico alguns clérigos, né? Porque eles eram, de alguma forma, lá num templo qualquer, ele tinha um espaço de pesquisa e ali ele ia fazendo as pesquisas. Tem um filme muito interessante chamado O Nome da Rosa, quem quiser assistir, tem um livro e tem um filme. Eu convocaria as pessoas a assistirem para entender um pouco como era essa dinâmica da Idade Média na questão científica. Quando a ciência, então, moderna, né, chamada moderna, rompe esses modelos e começa numa briga contra o modelo religioso, surge a filosofia da ciência, que sustenta, até hoje, o que é científico ou não é científico. Então, ela vai dar base ao que é científico ou não é científico. Então, veja que não é a ciência que fala o que é científico, é a filosofia da ciência. Então, isso já é bem interessante, né? Já começa com um pressuposto interessante. Muitos filósofos aí nos últimos anos defendem, né, de uma forma assim, até bem sistematizada, o que é ou não científico. Então, tem muitos pesquisadores tentando quebrar um pouco desses modelos. Para o Espiritismo, com o seu método que Kardec nos traz, através dos Espíritos, ele procura, inclusive, no Livro dos Espíritos, definir o que é ciência e o que não é ciência. Que eu acho assim, uma riqueza de Kardec, né? Ele fala assim, ó, gente, ele já estava propondo há 170 anos modelos do estudo da filosofia da ciência que só foram vistos bem depois da existência dele, né? Então, deixamos claro aqui, não só nós, espíritas, respeitamos a ciência, como Kardec ainda afirma, na dúvida de qualquer conceito, fique com a ciência. Né? Então, nós não estamos aqui falando que o Espiritismo é um ramo da ciência, de forma nenhuma. Nós somos parceiros da ciência. Nós damos os braços para a ciência, no sentido de busca do conhecimento. Então, o Espiritismo como um conhecimento a se revelar das coisas, como um conhecimento que antecipa muitas coisas na natureza e do homem, como Kardec fez em muitos pressupostos, eu responderia para você que a geologia de forma nenhuma estremece a base filosófica do Espiritismo. Estremece, sim, a base da filosofia científica. Aí, sim, o Espiritismo receia a ciência? De forma nenhuma. Anda de mãos dadas com a ciência. Muito bom, Alain. Estamos hoje tudo em sintonia com perguntas interessantes e respostas interessantes. Luiz, você acabou de explanar aí aqueles grandes vegetais que existiam no planeta Terra. E eu pergunto a você, Luiz, o início da vida vegetal no planeta Terra ocorreu por uma evolução natural e espontânea da natureza? Quer dizer, tudo se transcorreu dentro de leis estabelecidas na botânica, na física... Geraldo, já foi visto, né, que a manifestação espontânea se deu na vida elementar, né? Então, reuniram-se alguns elementos que, na presença de uma outra condição, surgiu a geração espontânea. A partir da geração espontânea, foi sempre evolução. A própria geração espontânea é um início da evolução. É a presença de elementos que, sujeitos a alguma coisa como calor, como pressão, criou aquilo que nós chamamos vida. A partir daí, tudo, até o homem, é evolução. As espécies vão se aperfeiçoando, né? Como elos muito próximos uns dos outros. Às vezes a gente não vê, né, a aproximação desses elos, e os espíritos sugeram que essa evolução desses elos se deu em outros orbes, mas a partir daí, tudo foi através da geração natural, da evolução. A partir das condições de clima, de temperatura, de pressão, como nós vemos o próprio ser humano, o aperfeiçoamento do corpo humano é olhos vistos, né? E quando você estuda a gênese espiritual, você observa que na evolução do perispírito, o próprio perispírito, ele vai requerendo corpos mais sutis. E aí você observa que a formação de corpos mais sutis, é onde a ciência um dia vai chegar, ela é presidida pela necessidade espiritual. Até que chega o ponto que, por mais sutil que seja esse corpo, nós, como espíritos, não encontramos mais na face do planeta mecanismos de evolução. Aí migramos para outro orbe, como espíritos evoluindo em outra condição. Sempre bom, Luiz, deixar claro que não existe uma unanimidade científica em torno da geração espontânea. Tem um grande grupo da ciência que não aceita, não tolera, acha que isso não é uma verdade. E existe um outro grupo que admite essa possibilidade com uma geração espontânea. É até bom que a gente fale aqui, ó, a teoria da geração espontânea é o surgimento de seres vivos totalmente formados a partir da matéria inanimada num outro tempo curto, pode parecer estranha para nós, porém, a mesma incentivou diversos pesquisadores a fazerem experimentos, a discutirem um assunto. Então, ainda está em ebulição isso no meio científico, né? E o meio científico não vai encontrar meios para provar isso. Ele teria que remontar a origem. Isso aí é que nem a gênese espiritual. Interessante. É bom para que todo mundo pense, né? Como anda. Isso. Dando sequência, Alan, eu pergunto a você. Geraldo, só uma coisa. A ciência já sabe quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que eu saiba, não. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então ela, ela que trate de cuidar disso para depois discutir outros assuntos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Muito bem. Alan, tudo em a natureza segue uma regra física e biológica natural e pré-determinada, ou existem interferências divinas que mudam o sentido natural das coisas? Essa é uma pergunta complexa, porque a gente teria que definir natureza, né, que já é um processo complexo, definição, e interferência na natureza, né? Quem interfere na natureza, e isso eu posso falar de forma categórica, é o homem. Deus não interfere na natureza. Ele utiliza a natureza para nos trazer informações, ensinamentos, para nos trazer oportunidades de crescimento, para nos trazer oportunidades É uma coisa interessante, né? O ser humano, ele ainda evolui pelo elogio. É interessante esse processo, né? Mas, eu estou assistindo, por exemplo, eu adoro esporte, né? Então, eu estou assistindo essas semanas para Olimpíadas. Rapaz, para mim, são super pessoas competindo, né? Eu estava vendo uma prova, hoje de manhãzinho, eu estava vendo uma prova da natação. O brasileiro ganhou a medalha de ouro. Eu, infelizmente, não lembro o nome. Mas ele ganhou a medalha de ouro. Ele não tem os braços. Ele tem um pezinho e o outro mais ou menos. E ele ganhou a medalha de ouro numa prova de 200 metros. Nossa! 200 metros que ele nada que nem um golfinho, porque ele não tem braço. Então, ele vai fazendo um movimento assim, que ele vai... É impressionante, só vendo. O outro brasileiro não tem as pernas e não tem um braço. Nada só com um braço. E chegou em quarto lugar também. Nossa. Né? Para falar dos brasileiros. Então, você imagina só. Como que eu poderia explicar cientificamente esses dois seres? Que força é essa que esses dois têm de, apesar desse formato do corpo físico diferente dos demais, conseguir romper barreiras, né, psicológicas, barreiras fisiológicas e chegar no nível olímpico de competição? Eu não sei. Eu, quando eu vejo, eu me emociono, sabe? Meu olho enche de lágrimas, porque em algum momento eu lembro de algum dia que eu reclamei de alguma coisa na minha vida. Eu me sinto daí um pária, sabe? Eu falo, nossa senhora, eu não tenho direito de reclamar. Aí a gente vai tentar entender por que que um rapaz nasceu com esse corpo, né? Então aí é outra história. Que a ciência atualmente não tem explicação. Ela pode até encontrar que na união do XY, em algum momento lá na formação, deu uma falha. Tá? Mas por que deu a falha? Né? E aí aquele corpo foi crescendo de uma forma diferente dos outros. E por que isso aconteceu? Né? Então, hoje, o espiritismo, ele traz muita informação através da formação do perispírito. Há um porquê. Há uma causa. Então, quando você traz essa pergunta, né? Se Deus interfere na natureza das coisas, ele não... As regras divinas são uma só. Para qualquer lugar do espaço sideral. Não é só na Terra, não. É uma lei só. A lei de Deus é uma só. As acomodações da matéria física não seguem movimentos divinos. Elas seguem a parte física. Quem interfere nessa física tem um nominho, ser humano principalmente. Aí nós fazemos essas balbúrdias todas, que hoje a gente enfrentou agora o maior frio do século. Sim. A gente pode falar assim, para nós, não foi tão grave, foi gostoso, usamos blusa e tal. Mas vai mudar muito as produções, né? Muita coisa vai ficar mais cara porque não foi bem. Outras vão aumentar a venda, vai ficar mais barato porque, ao contrário, o clima favoreceu. Então, mas foi Deus que mudou o clima desse ano? Ou foram movimentos humanos que fizeram com que a gente chegasse a esse momento? Então, vamos ter um verão agora também diferente. É Deus que vai querer torrar todo mundo? Não é, né? Então, a gente tem que abrir bem os olhos para ver o que nós estamos fazendo com a nossa casa. Essa é a nossa contribuição. Deus não interfere nisso, não. Interessante como a resposta de vocês nos remetem para raciocínios muito interessantes para solidificar alguns conceitos espíritas, né? E agora eu faço ao Luiz uma pergunta que eu considero assim difícil de responder e é por isso que eu vou fazer para ele. Ah, só para uma parte. Até agora as perguntas eram fáceis, só para saber. Ah, agora vem mais difícil, Luiz. Prepara, então, cara. Ele está querendo me seduzir. Luiz, qual a visão espírita sobre o início da vida humana no planeta Terra? Ela surgiu natural e espontaneamente ou foi incorporada a um planeta que já se apresentava pronto para receber a vida? Olha, Geraldo, eu concordo com as duas perguntas. Ela, sem sombra de dúvida, foi preparada e veio à vida quando o planeta estava em condições. Nós acabamos de falar isso. Quando havíamos elementos propícios para que, naquela situação de temperatura e pressão, eclodisse alguma coisa que está por trás da situação. E olha, dizem que faz 3 bilhões e meio que surgiu essa vida. E até hoje nós não conseguimos que a nossa ciência definisse o que é essa vida. Esse mesmo surgimento lá nesse momento 1 continua se manifestando hoje, e hoje, inclusive, ele promove fenômenos físicos. Ele produz impressões digitais exatas. E a ciência não constatou ainda. O grande ponto da ciência, Geraldo, é que ela tem que encarar. Enquanto ela não encara, ela fica no zero. Ela tem que encarar e tem que decidir assim, olha, eu não tenho elementos para provar da forma como eu gostaria, mas eu vou começar a entrar nesse campo. No Espiritismo, Geraldo, acontece um fenômeno semelhante. Nós temos no Espiritismo um grupo de pessoas que gostam de estudar. E grupo de pessoas que gostam de participar de reuniões mediúnicas. Geralmente, as pessoas que gostam de estudar são avessas a reuniões mediúnicas. E cada vez se tornam mais avessas, porque não participam. A partir do momento que você tem um estudioso que se debruça sobre as reuniões mediúnicas, ele começa do zero. Ele se sente um estrangeiro dentro de uma reunião mediúnica, mas à medida que ele vai observando, ele vai aprendendo sobre a mediunidade, mesmo sem sentir nada. Mas ele vai aprendendo com o convívio. A ciência não pode querer descobrir as coisas espirituais longe delas. Sim. né? Como eu falo isso como academia, porque cientistas já fizeram isso e passaram a dar testemunho disso. Geraldo, eu te pergunto a seguinte, se um médico da tua classe falasse alguma coisa sobre alguma coisa que aparentemente a medicina não concorda, mas ele dissesse assim, Geraldo, eu assisti. Para você seria uma referência. Sim, sim. Então, o interesse da ciência, pela lógica que o espiritismo tem, seria mais ou menos o seguinte, gente, o cara viu, vamos observar em 10. Fica o tempo que quiser. Daqui a pouco esses 10 voltam e dizem assim, nós 10 assistimos. Então, aquilo se reforçaria mais. Você veja que obstáculo que a ciência arranjou. Quando os fenômenos eram diários e frequentes, ela não quis assistir. Pela própria evolução dos fenômenos, eles desapareceram, porque não é para ficar fazendo fenômeno a vida toda. Agora, a ciência, nem que queira, ela não vai conseguir observar, porque não tem. Então, no, na minha modesta opinião, a ciência não pode virar as costas para os fatos. Mesmo que ela não encontre explicação nenhuma, mesmo que ela tenha que se voltar e dizer, olha, isso é um fato, só que eu não consigo explicar. Mas ela tinha que enfrentar, encarar de frente. Essa sua colocação é uma colocação extremamente forte. A medicina, a ciência, não pode virar as costas para o fato. Então, se existem fenômenos mediúnicos inúmeros que produzem determinada consequência, você não pode fingir de conta que não teve. Então, pelo menos olhe, pelo menos observe, questione, participe, chame para conversar. Depois você pode concordar ou não, mas chame para conversar. O problema é que não se admite, não se olha para isso. O Alan sempre destaca isso. A ciência ela delimitou um espaço e ela trabalha dentro desse espaço e não quer sair desse espaço. Sabe qual é a política da ciência? Ela constatou que a massa do universo, 4% é a matéria que nós conhecemos. 70% ela enclausurou, ela envelopou e chamou de energia escura, que ela não sabe o que é. E 20% e poucos ela chamou de matéria escura, que também não sabe o que é. Tem mais coisa que não se sabe do que se sabe, né? Só 96%. Só 96%. Tá certo, então. Muito bem, Luiz. Muito obrigado pela resposta. Dando sequência, agora eu pergunto ao Alan. Alan, como o Espiritismo entende, qual a visão espírita da existência de animais e plantas ao longo da evolução planetária? O mundo foi feito exclusivamente para o homem? De forma nenhuma, né? É, nós somos o quê? A gente quer ser o do Borogodó, mas, na realidade, a gente é um espírito bem cisquinho, né? Que nem diria o Chico, um cisco num processo evolutivo. Nas plantas, nos animais e nos minerais, nos vegetais, nos minerais, nos animais, vem ao longo do tempo, se preparando princípios espirituais. Veja, não é o espírito que nasce ali e vai evoluindo para chegar no espírito humano, mas vem no trabalho desses seres, tanto no vegetal, quanto no mineral, quanto no animal, preparando princípios, mais ou menos assim. O Luiz gosta desse exemplo e eu comprei esse exemplo para mim. Que é dele, mas eu estou pegando dele aqui. Mas eu estou assumindo a autoria, peraí. Vai fazer um bolo. O espírito humano é o bolo. nos princípios espirituais, em um é preparado o ovo, no outro é preparada a farinha, no outro é preparado a água, no outro é preparado o leite, no outro é preparado o açúcar, sei lá o quê, para daí, num dia, Deus juntar todos esses princípios e individualizar um ser espiritual que vai habitar um espírito humano. Então, nada está aí por acaso, nada, nada. E existem, provavelmente, e aí eu não tenho certeza disso, milhares de espíritos que se utilizam desses trabalhos para aprender e evoluir. Por exemplo, o animal doméstico hoje. Ah, se dá muita importância ao animal doméstico, tal, tal, tal. Né? Hoje tem esses, os pets, né? Pet e tal. Mas o que acontece? O animal doméstico, de uma certa forma, auxilia o ser humano a aprender a amar. Por quê? Porque o animalzinho ele exige pouco de volta. Você pode até bater no bichinho que ele continua gostando de você. Né? E aí você vai rudimentarmente aprendendo a amar, porque para amar um ser humano, você precisa abrir mão de muitas coisas. Quanto ao animal, você não precisa abrir mão de nada. Você pode fazer o que você quiser. Ele continua chegando em casa, o rabinho dele está abanando você e pronto. Então, você vai tendo um aprendizado de amor de uma forma mais fácil. Então, está aí mais um uso do animal. Está nos ensinando a amar. Para um dia a gente se habilitar a amar um ser humano. Né? Então, melhor do que nada. Né? Vamos aprender a amar um animalzinho para um dia aprender a amar uma pessoa. Tá bom, ótimo. Né? Então, tem muitos... São ferramentas de muitas maneiras para a gente exercitar aprendizado e evolução. Então, o animal não está aí à toa, não, num planeta. Ele funciona para nós como ferramenta de evolução. Ô, Geraldo, deixa eu falar uma outra coisa, a gente não está tendo muita interação com o pessoal de casa, e isso faz falta, né? Sim. Então a Ive, que é nossa filiada, né? Porque eu já comprei a filiação do Geraldo para mim também, ela fala assim, ó, sobre milagres, muitas pessoas atribuem ao milagre as curas de doenças, incuráveis, entre aspas, né? Mas penso que seja a combinação do poder da oração e merecimento da pessoa curada. Veja só, Ivi, não é só isso, viu? É mais do que isso, né? O que hoje, às vezes, é incurável, acaba abrindo campo de pesquisa para um monte de cientista trabalhar na cura, né? Então, a cura, muitas vezes, ela acontece pelo esforço de inúmeros cientistas. Inclusive, Emmanuel fala que o cientista no laboratório, ele erige um templo de Deus trabalhando pela cura. Olha só. Então, nós não podemos abrir mão da dificuldade de uma cura que abre o esforço de um inúmero grupo de cientistas, farmacólogos que vão trabalhar em tudo isso. E existe, sim, a oração como uma evocação dessa energia curadora. E existe também o merecimento da cura. Lembrando que é a fé da pessoa que cura. Né? Então, a pessoa às vezes se cura com coisas bem artificiais. Né? Então, é chamado de milagre porque parece que derroga um poder da natureza, mas nunca derroga um poder da natureza. É um fenômeno que vai acontecer se tiver várias condições dizendo a favor disso. Não sei se vocês querem completar alguma coisa. É interessante você falar sobre isso, Alan, que enquanto você falava, eu pensava no seguinte: o homem batiza de milagre aquilo que ele desconhece. Isso. Quando Alexander Fleming desenvolveu o antibiótico era um milagre. Era o primeiro medicamento que curava uma pneumonia. Aquilo era um milagre, mas na realidade não era um milagre. Era um fato que era desconhecido. Ao longo do tempo, viu-se que isso era comum. Né? E quando você começa a estudar a fisiologia humana, a fisiologia de uma célula humana, tudo aquilo parece um milagre, mas não é um milagre. Quando você estuda os estímulos nervosos, as respostas cerebrais a qualquer estímulo, parece um milagre, mas não é milagre. A gente é que não conhece. É que o nosso conhecimento é pequeno e, diante da ignorância, a gente batiza de milagre. Então, eu acho que isso seria apenas uma frase a mais que eu falaria para vocês. Mas, dando sequência, faltam 5 minutos, uma pergunta para cada um. Luiz, até sobre esse comentário que nós fizemos também aí. As leis naturais que regem a vida no planeta Terra são mecânicas ou são inteligentes? Ou seja, acontece por força da própria bioquímica ou existe algo a mais que faz o fato se direcionar para um lado ou para outro? Todas elas são inteligentes, que se produzem de forma natural, pelos elementos que existem, né? Ótimo. Por exemplo, acabamos de falar nesse assunto. A mulher hemorroísa, quando ela foi curada por Jesus, ali foi um milagre. Mas com a vinda do Espiritismo, o assunto foi melhor estudado e se sabia que quando a mulher hemorroísa tocou na veste de Jesus, ela sabia que não precisava falar com Jesus, não precisava pedir para Jesus, não precisava ser vista por Jesus. Só de tocar, ela receberia aquela energia. E Jesus fala, senti sair de mim virtude. E a doutrina espírita nos explica a lei dos fluidos. Então, a gente fica sabendo que aquela fé da mulher exerceu uma força de sucção e Jesus, com sua perfeição, tinha a virtude e essa virtude migrou para aquela mulher. Por isso que a gente, nos passes, diz assim para as pessoas, tenha vontade de ser curado, né? Acredite naquilo, faça essa força de sucção. Então, tudo quando explicado, pode ser multiplicado. É isso aí. A sua resposta é muito inteligente, Luiz, como você fala. A lei é inteligente, mas se manifesta de maneira natural. Achei muito essa frase muito, muito boa. Última pergunta, Alain. A presença dos animais em nosso mundo configura um estado de inferioridade moral dos seus habitantes? Será que num mundo superior não existem animais? Eu queria conhecer o mundo superior para falar para você isso. Mas como eu ainda estou nesse nível inferior aqui... Não, mas assim, as informações que nós temos dos espíritos, né? Sim. É que os animais continuam existindo numa certa condição, numa certa forma, né? Então, eles ainda utilizam do animal de uma certa forma. Eu não sei falar de mundos muito evoluídos se isso continua existindo. Eu acredito que não. Eu estou falando aqui, é chute. Por quê? Porque se a gente precisa preparar a condição, né, fazer o pré-preparo para se formar um espírito, nos mundos superiores, nós não estamos precisando formar mais espírito, né? Os espíritos já vão seguindo uma ordem de evolutiva diferente da Terra. Então, nós não precisamos... É tudo bolo já. Não precisamos mais fazer bolo. O bolo é feito nesses níveis mais inferiores. Lá na frente, não precisa preparar esses mecanismos, né? Já estão preparados esses mecanismos. Então, eu acredito que se tiver... São animais que colaboram para a harmonia daquele ambiente, né? Então, por exemplo, um pássaro ali trazendo para nós músicas maravilhosas, peixes Sim. ornamentando ambientes com a sua beleza colorida. Então, assim, eu fico imaginando algo assim, mas é chute. Tá bom? Não sei se o Luiz lembra de alguma coisa que eu não lembrei aqui. O André Luiz, ele cita, né, em mundos superiores ao nosso. onde ainda existe a necessidade de tração animal, existem animais, inclusive com habilidades maiores do que aqueles que nós temos na Terra, que exercem funções mais elaboradas. Mas quando é mais elevado, aí a gente não sabe. Aí, né? Meu, aí lá no sol eles queimam tudo. Excelente, meus amigos, um excelente programa de hoje, graças a Deus, 11 horas. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos e mais uma vez eu agradeço a Deus o privilégio de ter participado desse programa. Obrigado. Bom, obrigado. Alan, suas últimas palavras. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia de todos, né? Maravilhoso, sempre a gente aprende muita coisa, né? Sim. E que todos possam ter um dia maravilhoso de reflexão. Eu vou ficar com aquele texto que está publicado no nosso Facebook, para quem quiser, do Fonte Viva, que eu vou pensar bastante nele hoje. Então, esse vai ser minha lição de casa de hoje. Tá certo, meus amigos. Beijão a todos. O programa foi muito agradável e é dessa maneira que nós agradecemos a Deus e os bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.